inferno, que nos isolou, Romeu? Baixou e travou? Avião, trem baixado, checado. Gente, que nos isolou, Romeu. O vento 100 graus, uma centena, com 1 ou 2 nós, uma dúzia nós. Como pista molhada, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, tem para as 2 que nos isolou, Romeu. Pistão no zero. 1 a 0, autorizado. Meia 05, chama Recife agora na frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 251, 3325, é secundária? Afirmativo, 3325, bom voo. Ok, obrigado. C04, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém o 8 à direita na taxiway Eco, chamar o solo em 121 decimal 9, corrigindo taxiway Delta. Bom dia. Zulu Romeu, confirmando o passe 3 dias. Livre, tá? Atento ao transitador. Quilo, tá bom. Quilo, Zulu Romeu. C04, decolos 20, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Obrigado, bom dia, até a próxima. faço contato radar sobre o nível 300, acei de árvore. Da árvore sobre até o 300, tá 3304. Dia 3663, desce até 4 mil pés, o ajuste em Salvador é 10017, a chegada é bom. 4 mil na chegada bom, com 1017, 3663. Salvador, o 6312, Xané, está no 21, tem transpansões, autorização Guarulhos, 3663. 3-1-1, Guarulhos, 360, VP Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Elle da Bridge, controle 120.8, aciona 5520. Nath 360, Guarulhos, curva direita da Elle da Bridge, VP Zulu 16, controle 208, 20, com o Costa Sonder, 3-1-1. Treinamento correto, em Porto Puxo, 3-1-1. Seu nível 060, chegada Mare. Mare, 060. 98. Está prosseguindo a descida, voo no 888. No 888 está autorizado a descida até 2 mil pés, direto Duna. O ajuste em Salvador 1017 está livre, o ILS e a porta estabilizada. 1017, 2 mil pés, direto Duna, voo no 888, chamar o estabilizado. 32, autoridade do táxi. Ponte Espera da Hotel, estima torre 1895 para cruzamento da pista, aqui no 0017. Sigam 982. Verificação maçã, pode vai, tá? Livre táxi para desvio 982. Tá. 982, inicia redução para 230 nós. Reduzindo. São 3304, chama Recife agora na frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. Sexta 3304, obrigado, um bom dia. Boa. Minha pioneiro 32, livre cruzamento na pista 10, via Delta e Alfa, e vai reportar antes da Juliette para prosseguir o táxi. Gente no 888, completa final, cheque pré-pouso e chama a torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. 118, completa semana, 1888. Oi, Salvador, bom dia, 1888. 8, altímetro 107, 1017, está baixado de trabalho? Sim, amor. Gente, 1888, tem livre pouso, pistão 10. O vento é 120 graus, 120 graus, com 12 nós, uma dúzia nós. Pouso autorizado, pistão 0, 1888. Podemos manter essa por mais 3 dias, após esperar até a prova, né? Afirmativo, autorizado, 1982. Depois, quando tiver condições de curva aqui. Sim, verdade. Tá, 24.000, tá 3663. 3663 descendo para 2000, ajuste permanece 10017. Na Progiduna está autorizado a interceptar o ILS, após estabilizado. 2000, Progiduna 17, após estabilizado o ILS 3663. O Gol 982, eu tenho condições de curvar e confias, informa, está repetido para 200. Gente, grato, 982, esquerda, proa 020, limitado pela 100 de cima. 0020. Esquerda Juliette, contorno ao roteiro central, vai reportar no ponto de espera 10, pronto, pioneiro 32. Contato, radar estabelecido, agora afastado de Salvador, 72 milhas, pro de TAP para interceptar a chegada à Mari, reporte quando no ideal. Muito bom. Autorizado Duna, Duna. Duna está autorizado, 35414. Descendo para 3 mil pés, 3 mil pés, o ajuste no 097. 3 mil no 097, gol 32 ali mantém, cabeceiro 1-0. Afirmativo, estou autorizando a interceptar o lock, o gol 982, descendo para 2000, aguardando a autorização para completar o final do procedimento. Tan 3663 para interceptar o lock esquerda para 1150. Sendo 15363, pode ser 2700, não interessa? Afirmativo, dá visual com o solo? Afirma, senhor. Afirmativo. Sendo agilizar as manobras para decolagem, pneu 32. Autorizado, né? Decolar, agilizando, pneu 32, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, com 1-0 nós. O X-54 no 4, a descida está autorizada até 3 mil pés, o ajuste 1-0, 1-7. Ok, está 3 mil com 3-4-4-4, então, 1-1, acione identificação, contato radar estabelecido a 71 milhas de Salvador. Está autorizada a presente voa posição coral, o 11-1. Sou 3663. Atenção, 3663, estabilizado agora, completa final, cheque pré-pouso e chama a torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, bom dia, senhor. Bom dia, tá 3663, GLSX aí. 3663, altímetro no 017, baixo aí, travou? Afirmo. Livre pouso, pista no 0, vento 1 no 00 graus, uma centena, com 1 no 2 nós, uma dúzia nós, tá 3663. Pouso autorizado, pista 10, tá 3663. Pioneiro 32, decolos 35, chama o controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Já vou controle 208, grado, bom dia. Salvador, bom dia, é o Pioneiro 32. Bom dia, Pioneiro 32. Contato radar na decolagem, sobe o nível 100, Momo. 100, Momo, Pioneiro 32. 9, eu não recebi o cotejamento da mensagem, recebi só um chiado na frequência. Poderia confirmar? Copiou pro hoje bom para interceptar a chegada? Gol no 982, Estabilizado, completa final, cheque pré-pouso, torre 18, decimal 95, bom pouso. Grato, até daqui a pouco, 982. Livre, altímetro no 017. Sente rumo 19, a descida está autorizada para 4 mil pés, o ajuste em Salvador é 10017. Sente para 4 mil pés, 10017 para o rumo da 19. 12 nós, 1 dúzia nós, livre pouso, pista no 0. Livre pouso no 0, informa mil pés, bando de Uruguai aqui no estacista. Portão 0863663. Autorizado, inspeccionar, reportado. Autorizado, reportado. Salvador, 250, bom dia, desça ao nível 050, a chegada é Mari. 050, chegada Mari. Autoriza, a próxima bota, pode estar. 21, decola a pista no 0, curva direita, saída a vapor, eleva, controle 120, decimal 8, aciona 5504. Você vai entender a saída, arbora aí, se comprar essa eleva? Afirma. 360, pendulou 21, decolada 10, saída arbora, transição eleva, 04.20, traz 08, com controle após o 0.30. Correto, vamos depois. Controle Salvador, Pioneiro 32. Siga Pioneiro 32. Autoriza a posição VATAP para o Pioneiro. Autorizada presente, Pioneiro 32. Ato. Solos 40 à direita, 219, solo, bom dia. Direita 219, bom dia. 2, bom dia, Gol 9, tudo bem? Salve 2, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05. O 35414, reautorizado 2000, livre LS, reporte estabilizado. Autorizado 2000, livre LS, reportará estabilizado, 35414. É o número 1, né, senhor? Afirmativo. Daqui a gente pode aprovar externo? Vou com a proa 055, um pouquinho antes do externo, 5414. Sem problema, 055 vai reportar estabilizado, muito grato. Táxi, Xanéia 6311, 152 a bordo, 4 horas, Alpena Galeão. Xanéia 6311, autorizado táxi, via Apache 1, Índia, Ponte Pelota no 02, 895, Kenegal no 0, no 7. 895, 14? Afirmo. Eu tenho Apache, Ponte Pelota 895, 25. O Xanéia 6311, confirmando no reporte através de ponto 612. Reporte através do 1700, drift, senhor. Visual com o solo? Totalmente. A gente tá livre. Tá. Mando 612, 6319. 6 no 1. Tá autorizado. Até o ponto de espera com o lado 295. Ponto de espera 295. 295, boa.